Vocês agora a palavra para Eda Maria Gonzaga, a diretora da Escola da Administração Penitenciária. Boa tarde a todos e a todas, em especial para os meus companheiros que me acompanham nesta mesa, João Carlos, Tatiana Tavares de Mello, José Paulo de Moraes e o Sidney, a quem eu agradeço o convite por estar aqui nesse momento. Senhores, na verdade, o que eu fiz foi recolher algumas informações dos fatos, não é, que a gente tem ainda na nossa memória muito recente na escola, de 30 anos, e trouxe para abrilhantar esse momento duas servidoras que estão lá comigo. E como essas servidoras, eu com 30 anos de casa, mas essas servidoras, elas conseguem ser mais novas do que eu e ter estado no DIP, que depois passou a ser escola, e juntamente com o museu na década de 70. As duas estão aqui desde a década de 70, que é a Marilisa Babeto e a Fátima Rodrigues Funk. Eu trouxe as duas propositalmente para que eu faça um recorte histórico e não conte história para vocês. Porque aí elas ficam ali e falam assim, isso não aconteceu. Então, na verdade, eu trouxe o meu superego para dizer, olha, não invente moda, né? Vamos contar e fazer um relato mesmo. E esse relato vai ser breve. E nós não fizemos lobby, mas começa mesmo com a minha apresentação com a figura da penitenciária do Estado, que, ao nosso ver, é ali que nasce, é o nascedor do Museu Penitenciário Paulista. Nós temos relatos, não é? E, inclusive com as peças que ficaram conosco por um bom tempo, a certeza de que a penitenciária fez a diferença. Não é? O Dr. Guilherme passou muito tempo na penitenciária, sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Em todo momento que a gente recebia objetos e curiosidades e uma série de coisas, sempre era muito mais da penitenciária do Estado do que de qualquer outro lugar. Podemos continuar. Isto é também a foto ilustrativa da década de 60, mais uma foto na sequência. Olha que interessante a figura do penitenciarista, que na época era o guarda de presídio. Achei muito feliz esta fotografia. Essa fotografia nos remonta ao quanto era imponente esta figura da segurança da época. Vamos lá. Esse sino é simbólico, não é? Ele continua conosco até hoje, a gente repassou isso para o Museu Penitenciário Paulista. E vou contar um pouquinho, relatar, não é, um pouquinho da história da década de 70. Na verdade, do DIP, lá junto com a Marilisa, nós viemos para este prédio aqui. E neste prédio ficou a grande maioria dos objetos existente no Museu Penitenciário. E essa história começa com a escola penitenciária, que na época era só um centro de recursos humanos, na verdade, se misturando com a questão do museu, embora não tivesse legalmente instituído o Museu Penitenciário ainda. Mas aí já começa a se confundir. Então, todo o mobiliário que a Fátima foi buscar num depósito. Então, assim, o mobiliário que nós passamos para o sistema, para o Museu Penitenciário Paulista, é um mobiliário que foi arrebanhado de um depósito de um mobiliário que ninguém queria. Era um depósito de coisa velha. Aí foi a Fátima buscar esse mobiliário, escolher esse mobiliário. Eu acho muito curioso da Fátima estar na luta até agora e ter ido em 78 buscar essas coisas todas. Foi ela. Então é bem interessante, culpa dela. E essas relíquias, essas coisas bastante belas que nós temos, né? Então a culpada é a Fátima. Vamos tocar, vamos nós. Na verdade, o que a gente fez na escola, por essa época, é manter, neste salão móvel que está aqui do lado, permanente exposição de todas essas peças. Enquanto nós estivermos aqui, em todas as paredes figuravam todos esse acervo, todos esses quadros que a nós eram doados. A gente fazia questão de, mesmo sem conhecimento, isso é importante que se diga, mesmo sem conhecimento, a gente fazia higienização e pendurava na parede, e isso era, todas as pessoas que nos visitavam tinham a oportunidade de conjuntamente fazer uma visita ao museu, embora ele ainda não existisse formalmente. E aí, no decreto 45.177, de 8 de setembro de 2000, entende-se que precisava dar um novo rumo a este museu. Cria-se uma diretoria do museu, e aí, então, o primeiro diretor do museu, Ismael Silva. E, na verdade, o que ele fez foi continuar só um pouquinho, continuar com este espaço. É uma salinha que fica no corredor seguinte lá. Aqui é a parte nova da antiga escola. Nós tínhamos a parte velha e a parte nova. Na parte nova tinha uma salinha do museu. E ali ficava armazenado todas as peças. Neste momento aí, cria-se então a diretoria, e o Ismael começa ou recomeça a solicitar dos diretores de unidades prisionais o acervo. E aí então, oficialmente, com a chancela de um diretor, então começa a mudar um pouco o perfil do nosso museu. Mas ele mantém a exposição permanente nas nossas instalações. Até porque a sala era bastante acanhada. Então a gente falava assim, bom, está tudo lá junto, né, nesta sala. Então, na medida do possível, ele foi catalogando e armazenando nesse lugar. A pessoa mais ilustre que passou daqui era aquele jornalista do Comando da Madrugada, e ele ficou maravilhado com tudo que ele via e não saía daqui, não é? E na verdade, nós tínhamos trabalhos neste momento, assim, sem nenhuma comemoração, sem abrir a comunidade, a não ser mostrando o museu para os mesmos, não é? Ou para eventuais autoridades que aqui viessem nos visitar na escola. Mas o diferencial é que todos os nossos servidores novos primeiro encontravam todo esse acervo com a possibilidade de visitação. Então, a todos os servidores que entravam tinham a possibilidade de encontrar com todo esse material aqui. Isso foi bastante rico. Eu gostaria de relatar e ressaltar isso daí. Vamos para a seguinte, por favor. Daí entende-se que neste prédio melhor acomodaria a Secretaria de Administração Penitenciária. E nós tivemos que mudar desse prédio para um prédio onde não foi planejado espaço apropriado para o museu, espaço apropriado para a biblioteca.